do Beco com a gente, abraço vocês. Valeu, galera do Beco. Meu irmão, pelo amor de Deus. Alô, Marizinho explodindo! Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. O parceiro Cleiton e toda a galera do Esquadrão B12, o maior esquadrão de Coraci. Teu ideal. Esquadrão B2. Foi minha. Alô, Cleiton! Só dá uma redada na mesa aí, Cleiton. Não sou sem o teu carinho. A lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura. Isso, meu filho, obrigado. Cheio de amargura. Olha, garçom, não vai botar mesa no meio do salão. Vai! Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pra França e Mania. Esse casal que eu tenho um carinho e respeito muito grande. Tá com a gente aqui hoje. Curtindo Las Vegas, Otero. Acapulco. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só sem o teu carinho. Amigo Gilmar e o Cleiton. A lembrar. Ainda aterrou, velha guarda com a gente. Valeu, Gilmar, valeu, Cleiton. Todo nosso amor. Rebelde. Tão só pela noite escura. Cheio de amargura. A chorar. Será? Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Vai pra ela, vai pra ela. Frigida! Você diz que é frigida, mas não me deixa fulminar. Corta em minha cama, você me engana. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Bora logo! Vamos pra cama. Aí é tubo de sêmen. Do Shark Temperado. Há 16 anos, abrilhantando as melhores festas de aparelhagens. Obrigado, meu Shark Temperado. Sempre meu apoio de vocês com remédio. Valeu, menina! Há 16 anos. Há algum tempo estamos juntos. Tô ficando coroa. Voltando àquele assunto. Será que hoje... Coroa e boa. Eu sempre fico na vontade. Cala a boca. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. E a Frígida? Frígida. Você me diz que a Frígida. E as meninas do Maestro. Não me deixa. A Cris Eventos. A Regiane. Nicole Sideral. Alô, Docinho. Frígida. Este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Sou forte demais, sou de aço. E sei te levar por caminhos de amor e prazer. Se você não tem compromisso, se tem, mas não liga pra isso. Obrigado, Ana Flor, pelo carinho, pela gentileza. Obrigado por tudo. Obrigado. E amanhã ela falou que ela tá de volta com o Rebel. Obrigado, Ana Flor. Eu vou com você dividir nos beijos. Tá com a gente também a Patroa Nilza, lá do Modelo Osmar do Jurunas, lá da Pariguis. Olha o seu grande amor. Se quer amanhecer comigo, vou lhe dar amor e abrigo. Nos envolver nesse amor até nos consumir. Vem amor, vem assim. Vem amar e sorrir, e depois meus braços pra você dormir. Vem amor, vem assim, vem amar e sorrir, e depois meus braços pra você dormir. Os amigos lá da Pariguis, lá do Jurunas. Os amigos do Modelo Osmar, obrigado, Patroa Nilza. Pela presença e a preferência, está aqui com a gente do Marizia hoje, nesse domingão, Pai Dega, obrigado. DJ Rebelde. Eu vou lhe mostrar minha raça. Fazer de você minha caça. Gozar as delícias que o tempo e a vida nos dá. E aí, Suelen? Me pegue, me abrace, me amasse. Me beije, me enrosque, me enlace. Faça de mim tudo aquilo, Wagner, que você e a Patroa Dava. Vamos lá! Acenda pra chama e se inflame. Eu quero no fogo cair. Dos pés à cabeça eu quero seu cheiro sentir. Vou me sufocar na sua boca. Viver pro que der e vier. E aí, Elzo? Ser pra você tudo. Você e a Marcela com a gente aqui do nosso lado. É. Recordando e viajando, vamos lá. Vem, amor, vem assim. Vem amar e sorrir, e depois meus braços pra você dormir. Dá-lhe uma pedrada logo, né? Vem amor, uma pedrada, sim, vai. Vem amar e sorrir, e depois meus braços pra você. Thank you. pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco. Vai! De amor para lidar. Para de jeitar todos. Você zombava de mim. Você e o Ivan Márcio, galera. Aí do som, Marcão, muito obrigado pelo carinho e pela receptividade de vocês sempre. Aqui no Marizia. Marcelo de Gexande. Fala, gente! Estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Não é tu mesmo? Você só lembrar. Alô, Rabinho! Raiva de mim. Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Fica à vontade. Aí a gente pode conversar. Olá, Sandro Guilherme! Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lidar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Robinha Gleice Kelly. Às vezes até me humilhava. Olha a Gleice Kelly, sem ciúme, tá? Pra ver toda a gente falar. Ciúme só destrói. Estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim. E aí, Marizinha? Fico com raiva de mim. O maestro da saudade. Você vai me chamar por onde for. Grita! Vai gritar por meu amor. DJ! Me sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, vai, você vai ver de frente a saudade. Saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Alô, Piro! Amigo Rogério, Michael Jackson de Guaraci tá com a gente. Fala, Rogério! Aqui tá bom, bugo amar ainda agora. Segunda-feira reserva barque. E a segunda parada aqui do Marizinha. Terceira parada, Palácio, amanhã segunda. Você vai. Oba! Abraçar seu travesseiro. Terça-feira, pureza. Você vai chorar primeiro. Quarta-feira, Mado Cardoso. Pra depois se arrepender. Vai acompanhando aí. Ah, você vai. Amanhã eu tô aqui de volta, hein? Sente falta do meu braço. Pra vocês que vão dormir aqui em Otero. Para o seu cansaço. Depois de tanto. Meu parceiro Naldinho e toda a galera do Guamá. Vai. Valeu! Vai. Ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Todo mundo fala rebelde. Eu não queria entender que você não me amava. Acreditava em você. Amigo Alex, a Vivi, alô Alex! Eu lhe entreguei minha vida. Tudo eu lhe dei sem saber que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não

você. É saudade de você. Vai, Marcelão! Amor, é saudade de você. A solidão vem machucar, o coração já quer parar, e você tão longe está. A Juíza Pedreira com a gente, aí, Rafa! Essa igreja amiga Ellen de você. Eu só de boa, só no balanço, pro lado, pro outro. É saudade de você. Como é que é, tá? Saudade de você, amor. Égua do balanço. É saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei. Para Juninho da tribo. Você está, eu chorei. A Juninho da tribo. Você estou chorando. Minhas popetes, rapaz. Me ouvir cantar. Quanto tempo, hein, minhas popetes? Por você estou cantando. Que saudade. De saudade de você, amor. De saudade de você. De saudade de você. Amor, de saudade de você. DJ Rebelde. Bora que virou! One, two, three, four. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não poder estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha aqui, ó. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente... Tu lembra, lembra? Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrar. E aí, mulher? Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim. Bora, Suelen. Me diz, amor. Curtindo o Marinchego, mais o Rebelde. Só de voz. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. DJ Rebelde. Rebelde. Vai dançando, papai! É Marizinho! Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude. Já abraçado, grande amigo Júnior e a Joyce. Estão lá em Marutá, rapaz, curtindo. Minha zap zap, maestro rebelde. Aê, Baré! Meu parceiro Júnior perdeu o aniversário do Baré. Minha vida. Pensa no aniversário porreta, mano. Olha pra mim e diz. Valeu, Júnior, meu irmão, tamo junto, abração. Dá-lhe, Baré, mania. Naquela noite, quando eu te liguei. Quem sabe canta? Cadê as mulheres? Canta aí. Foi tão ruim. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi ruim, mulher. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não nosso amor. DJ Rebelde. Um caso complicado de se entender. Saiu o gol do Mangueirão, foi! Por que razão? Foi gol do Leão! Coisas tão banais estragam o prazer. Vem alguém do Leão aí! Nosso amor é lindo e grande, o encanto. Querida, a gente tem que se entender. Qual foi gol do Paysandu? Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Tem alguém do Paysandu aí? Está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. DJ Rebelde! Banda Saigon, Saigon, Marizia, Rebelde. Nosso amor está dilacerando nossos corações. Grande amiga Almira lá do Marizia, por favor. Valeu, Almira. Não vamos apagar a chama da paixão. Um, dois, três, vai. Nosso amor é lindo e grande, o encanto. Não imagino, amor, por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. O amor se fez. O amor se fez. O amor se fez. Amigo Gilmar e o Cleito. O amor se fez. DJ Rebelde. Alô Gilmar, alô Cleito. Vamos juntos. A lua inteira agora eu mando negro. Os velhos agora da terror. Ouvindo as vozes no meu rádio. Oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Vai, Marizinha! Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Oh, desculpa, estranho, eu voltei mais por um do céu. Um, dois, que sabedoria! Sempre está. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas luzes. Cheiro verde. Bora, meu parceiro, e vamos ver! É a nossa domingueira aqui no Marizinho explodindo. Graças a Deus e toda essa galera que vem invadindo hoje com a gente. Tamo junto. A trajetória escapa. Amanhã tem mais Rebelde no Marizinho. Existem no céu nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Rebelde. A lua ao lado escuro é sempre igual. Bora, Wagner. A sua solidão é tão normal. Desculpa. Alô, Dava. Eu voltei mais puro que o céu. Vai pra cima. Sempre está lá. Ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas luzes. Está lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi alguma dor. Fez assim, me enganou e só fez me iludir. Foi numa noite de amor que me entreguei a você. Agora você não liga pra mim, me faz não me entender. Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim, a pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor e sei vou te esquecer. Vai pra cima! Queria te... Olá, galera da Derrube Golão, tá ligado com a gente? Via Sabe Sabe. Valeu, galera. Vocês aí da Derrube Golão. Abração carinhoso do Rebelde. Tamo junto. Você valeu. Agora você não liga pra mim, me faz não me entender. DJ Rebelde. Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Relembra aí. Você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim, a pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor e sei eu vou te esquecer. DJ Rebelde. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vai pra cima! O amor que eu sinto não pode esperar. Bora, Marizinho! Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Então vem! Vem ser minha rainha, vem me pertencer. E eu sou de você, DJ Rebelde. Oh, oh. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. Solidão no meu peito, vem me atormentar. Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Bora, meu parceiro DJ Hugo Brechão. Vem ficar na minha vida. Você, seu grande amor, Raíssa, com a gente, obrigado. Bora, bora. Vem te ver. Parei a França e Mania. Porque o meu mundo é todo seu. Como é que é? Eu amo você. Vai, vai! É pras mulheres que são malucas! Bora curtir o Marizinho, gente! Bora dançar! Vamos lá! Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço. Sou rebelde. Somente agora que entendi. Brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. Livra desse amor assim. Vai pra cima! Por você não sofro mais. Pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. te quero nunca mais. Meu baby, curtir o Premiere, vem sentir a emoção pulsar no seu coração. Relembra! O som que chegou para ficar, a força demolidora hoje vai te conquistar. Um, dois, três. Quero sentir o seu corpo no meu, abraçadinhos à meia-luz. Você fazendo mil juras de amor, e eu me entrego inteira. Ao som do preto. Passando Paulinho Gagueado, manda abração pro Cleito B2. Aí do esquadrão, valeu! Olha o Cleiton! E o Marizinha daquele jeitinho! Vai pra cima! Meu bem, vem curtir o Premiere, vem sentir a emoção pulsar no seu coração. O som que chegou para ficar, a força demolidora hoje vai te conquistar. Quero sentir o seu corpo no meu, abraçadinhos a mim. Bora, garçom, a galera quer mesa, alô, garçom. Fazendo mil juras de amor. Alô, garçom. Eu entrego inteira ao som do Premiere. Tempo falta, eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Tu me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. Sobre a grande amigo Gilmar e o Cleiton. Eu não sou. Os velhos aguardam já ainda derrubam e golou. Valeu, valeu, Gilmar, valeu, Cleiton. Eu estou procurando um. Fechado com o rebelde. Que tenha amor sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra me possuir. Júnior! Catron! O Vandré! Essa coisa que você já não. O luxo da meu DJ Jean! Nós dois somos de. Júnior Misturador, Jaguinho do Marizinha, obrigado! Me dê logo meu troco e pode sair. Dá logo o troco, mulher! Que eu não sou tua. DJ Rebelde. Já? Meu irmão! DJ Rebelde! Rebelde. Quanto tempo falta, eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Dá logo o troco, papai. Me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. Que eu não sou tua. Eu estou procurando um homem de verdade. Que tenha amor sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra me possuir. Mas isso é coisa que você. Aí tá maldoso. Nós dois somos. Daqui partiu o caldeirão lá no outro caminho. Me dê logo meu troco e pode sair. Bora, garoto! Eu estou procurando. Tem amor sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra mim. Isso na época, né? Mas isso é coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Paradinha! Me dê logo meu troco e pode sair. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Esqueça o sabor. Aquele amor tão longo que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora daqui, esqueça do meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça. Olha, gente, você que quiser comprar acessórios, copos, panelas, toalhinhas, camisas aí na barraca do nosso parceiro Cacique Diel. Ele aceita todos os cartões de crédito e principalmente Pix na hora pra você. Então, chega junto na barraca do nosso Cacique Diel. Aqui no nosso ladinho. As noites de solidão que passei, esperando em vão ver você chegar. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão longo que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, na qualidade, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Eu sei o quanto me enganei por você, o quanto me enganei, e dando o que você não mereceu. Eu perdi meu tempo com essa paixão, mas hoje eu sei que esse caso morreu. Já abraçar como de carinhas, danadinhas. Fora daqui. Lá do Jurunas com a gente, alô, danadinhas. Esqueça do meu. Abração no Rebelde, aqui do Parecia. Bora, Wagner! Bora, Darwin! E tão cedo acabou. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir? Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos? Rebelde! Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. É o espírito da dança. Agora não existe nada pra me consolar. Bora, Sueli! Você jogou fora o amor que eu te dei, fez da minha vida um inferno pro meu coração. Um, dois, três, vai! Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei como ninguém mais te amou. Hoje, amiga Márcia Variedades, lá da 8 de Maio em Jiguaraci. Alô, Márcia! Ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também entendeu. Bora virar, bora virar! Um, dois, três! Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Um a um, jogo do Paixão e Macabá. Lá fora. Nesse quarto tão vazio. Alô, Regiane. Pensamentos. Lindos momentos. Lá fora o vento. Sussurra seu nome. Bora, Sandro! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. Bora, Mica Jesus! Bora, Joãozinho! A esperar uma canção. No tocar fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós. A vida passa num segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou. A esperar uma canção. No tocar fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós. É verão, é Marizia, é outeiro, é senhor! A vida passa num segundo. Bora, Elson! O tempo corre sem parar. Você é Marcelo. Não sei o que aconteceu. Alô, meu João Pedinho! No carro quase louco estou. Os dois Júnior. Júnior da tribo, Júnior Cachorrão. Bora, Cachorrão, pra cima! Uma canção. No tocar fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala, minha chave de beirado, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Esperando e outeiro e não veio, né? Que não vem. Perdeu o busão, perdeu o busão. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Obrigado, minha amiga Rafa. Obrigado, Ellen. Não vem. A juíza pedreira com a gente, obrigado. Traz mais uma cerveja e dois copos para. Alô, minha chave de beirado. E vou beber fingindo que ela já está. É o tubo, é o tubo. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Pega, não vai me sabotar. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Rebelde, vai. Meu amor, não me deixe assim. Vem ficar juntinho a mim. Bora relembrar, vamos lá. Tenho muito para te dar. O meu coração pra te entregar. Bora, Marizinho. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero Castanhal. Tá curtindo, Marizinha? Valeu, Rui. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você, DJ Rebelde. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres aí, ó? Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou. Pegou o beco, né? Com o coração ferido de tristeza e dor. Só agora eu sei o quanto me enganei. Quando fui acreditar. Vá pra cima! Nas suas lindas promessas de um grande amor. Ela vai cantar agora. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Rebelde. Eu mereço esse castigo por ter confiado por um lado. E as mulheres vão soltar o gogó, alô mulher! Pega o beco, meu irmão! Por que eu vou ser forte pra esquecer? Um dia! Aqui em Outeiro, no verãozão. Não tente esconder se fracassar. E vá pra cima! A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Vai com Deus, amor, seja feliz. Pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não pede esse. Sobre a sua amiga do Jamigo Canibal e toda a galera da Ambulância da Saudade. Curtindo, acha que o Marizinho. Obrigado a vocês, hein? Valeu, Canibal! Algum tempo depois, até as pedras se encontram quanto mais. Pelo Jamiga Vera e o seu marido. De coração curtindo o Jaguinho Oteiro, obrigado, hein? Valeu, Vera! Alô, Dalva! Já calma. Já tomou teu remédio hoje? Dalva, você não se lembra, mas eu não esqueço do que passou. Olha o coração! Numa tarde de domingo, eu lhe entreguei o meu amor. Irmão do céu! Lembro daquele bailinho que você dançava sempre a rodar. Roda! Como um impulso de magia, você tirou-me para dançar. E aí, meu irmão, qual a parada? Eu dancei tanto contigo que não consigo esquecer o seu jeito carinhoso. Eu adorei o seu modo de ser. Hoje, meu amigo Marcelo e o Márcio, é isso? Os irmãos gêmeos do Guamá. É doido, pode me roube. Mas eu tenho esperança. Olha o clone. Em te poder te encontrar. Aqui é assim, meu amor. Machucando, mano. Vai! Eu dancei tanto contigo que não consigo esquecer o seu jeito carinhoso. Eu adorei o seu modo de ser. Hoje só tenho lembranças que o tempo não vai apagar. Mas mais. Eu tenho esperanças de novamente poder. Bora, Marizinha, já já tem Sandro Guilherme. Alô, minha Jague de Beirado. Vou fazer com tanto charco, o que eu vou fazer? Sem você, na minha vida. É café charco, é almoço charco, é merenda charco, é janda charco. O que é que eu vou fazer? É muito charco, minha irmã. Sem você, na minha vida. Então vem, vem, oh, ser feliz. Vem, meu bem. Mas que eu não tô nem dormindo. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem. Vem, ah, ser feliz. Então vem, vem, ah, ser feliz. Meu grande amigo Carlinho Mude Vargas está com a gente aqui no Marizinha. Obrigado, Carlinho. O Xará Adriano do Cineral. Também com a gente, valeu, Xará Adriano. Fica à vontade. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Amigo Jair tá lá em Marudá curtindo. E a Zab Zab, ela é o Jair. E, sacou, e a Júcia com a gente. Que você quiser. Alô, Júcia, alô, Jair. Estão lá em Marudá curtindo de boa, valeu. Porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. A Cristina, a Franciele, o Diego e o Negão, toda a galera curtindo lá em Marudá. Eu prefiro Otero do que Marudá. Me joga e me sacode, faz. Prefiro a minha farofa de ovo em Otero. Que ainda é porque. Bora pra cima! E é porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Grande amigo Canibal, o homem da ambulância da saudade, valeu, Canibal. Te joga, te joga. Me joga e me sacode, faz o que você. E o seu irmão Dudu, valeu, Dudu. Ainda é pouco que vi porque nasci pra ti. DJ Rebelde. Vai, vai. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda. meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Mas o tempo passou. E ela mais linda, DJ Rebelde, tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. E eu sou seu amado. Tô passando Betinho Lange e toda a galera do Fama estão com a gente aqui no Marizinha, obrigado. Ela fica com isso, eu choro, deixa ela ficar com ele. Ela casou porque de tudo ele tem. Ela ainda não viu meu pix, minha irmã. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Só mentira, né, meu? É mim que acessou. Aí o cara fala assim: eu não tenho nada. Não tenho carro, não tenho teto. Não tenho nada. Não tenho pix. Só mentira. Ela casou porque de tudo ele tem. Que ele tem? Carro, casa e dinheiro. Ela quer o dobro, quer tudo. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Por favor, quebra esse gelo aristocrata. Venha me amar, ser minha cara. Já pensou que tá fazendo amor e aquele gato no teto? Em cima do telhado, embaixo do céu. Ele também tá fazendo amor junto com o tio. Se a cama quebrar, pode gritar. Como é que tá? Em cima do telhado. Tá lembrado de mim? Embaixo do sofá. Aceita pix também aí? Pra quebrar, pode. Dá um cartão de crédito. Moleque, o cara não tem saída. Miau, miau, miau. Não atrapalha agora. Até o amendoim, mano. Miau, miau. É cartão de crédito e pix, mano. Nós namorando em meu quintal. Yeah.